Boa tarde, Papa Romeo Mike Serra Golf, estabilizado no ILS, Campo Vista, a intenção é após o externo, cancelar e prosseguir para 17, vai manter a velocidade até o externo. Gente, o Mike Serra Golf reporta para outro cancelamento. Golf. Bola 097, Palos 49, direito no 21, no decimal 1. 121, 1, Bola 097. Siga. Acionamento a critério, até a Gilete Serra chama pronto táxi. Para cancelamento, Mike Serra Golf. Mike Serra Golf cancelado aos 1850, curva direita, circuito pela direita da pista no 7, reportando ao final da chave travada. 7, né, para dar a chave travada, Mike Serra Golf. November 595, Eco X-Ray, decolador 50, condições de curva esquerda para cruzamento do campo de imediato. Imediato, Eco X-Ray. Sim, agilizando, se possível, ponto médio da pista. Ok, no ponto médio, Eco X-Ray. Oi, Salvador, boa tarde, o Azul 9135. Azul 9135, boa tarde, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Sente, continua aguardando a sua autorização, 9135. November 595, Eco X-Ray, cruzou o campo, controle 1208, proa do corredor forte, boa viagem. 1208, proa do corredor forte, Eco X-Ray, até daqui a pouco. Base 97 pela direita, trem baixado, travado, Mike Serra Golf. Mike Serra Golf, tráfego avistado, repórter nacional. Golf. Serra Golf, pouso autorizado, pista 17, vento 100 graus, 129. Autorizado, online, Serra Golf. Confirmo, parte após o pouso. Track, track, pra bata. Bata. Azul 9135, tráfego avistado, cheque o trem, pouso autorizado, pista 10, vento 100 graus, 129. Sente, Azul 9135, trem baixado, tem livre pouso na 10, confirma o vento? 100 graus, 129. Sente, 9135. Mike Serra Golf, solo ao 54, backtrack autorizado e táxi até a bata, reporta livrar na pista. Mike Serra Golf, Boa tarde. Torre Salvador, boa tarde, T3567, ponto de espera pronto. T3567, muito boa tarde, mantenha o ponto de espera. Gente, tá bom, tem 3567. Projeção 6320, passando externo. T320, boa tarde, tráfego avistado, continua a aproximação, aguardando pista livre. Aguardando pista livre. Azul 9135, solo 56 direita, solo 121, décima 1. 2-1-1, boa tarde. Boa. Chané 6320, pista livre, ponto autorizado, pista 10, vento 10, 0 graus, 119. Desgraçoso, pista 10, 6320. Chan 3567, visual com Airbus da Avianca Nacional. Afirmo. Após passagem do mesmo, alinhar e manter a cabeceira 10. Nossa, Avianca Lima 10, Chan 3567. Da Gilete Serra, chama no ponto de espera da Oscar, ajuste no 0 no 3. A Gilete Serra, porta alinhada e pronto na cabeceira, autorizado o ingresso. O Chané 6320, no solo 58, direito no 211, boa tarde. 219. Chan 3567, decolagem autorizada, pista 10, vento 10, 0 graus, 119. Decolagem 10, tá 3567. Hotel Gilete Serra, decolagem autorizada, pista 17, vento 10, 0 graus, 109. Hotel Juliette Serra, fora do som. Fitch, Hotel Juliette Serra, decolada aos 1900, controle transfere 120.8. 208. 3567, decolada aos 1900, controle 120.8. 120.8, obrigado. Mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera. Oi, Salvador, boa tarde. Azul 2789. Azul 2789, boa tarde. Continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Guardando 2789. Azul 2789, cheque trem, pouso autorizado, pistão na 0, vento 1900 graus, 109. Achar cavalo, pouso autorizado na 10, azul 2789. Tá 3155 visual com a TR da zona final? Avião, 3155 visual. Após passagem no mesmo alinhar e manter cabeceira 1-0. Passa a TR e mantém 1-0, 3155. Próxima rotatória para ingresso. O November 595 X-ray 360 pela direita, reporta reinterceptando o final da 107. 3 agora pela direita, Echo X-ray. Azul 2789 no solo 06, direita no 21, deixa 1, boa tarde. Quem livrando 2789. Então aí, boa tarde, Papa Tango Lima, Aquilo Zulu, estabilizado ILS, faixa travada. Lima, Aquilo Zulu, boa tarde, prossegue pouso, pista no zero. Acima, Aquilo Zero. Continua a aproximação, aguardando pista livre, Lima, Aquilo Zulu. Gente, Zulu. 3155, pista livre, decolagem autorizada, pista no 0, vento 1, 0, 0, graus 1, 1, 9. Decolagem 1, 0, 3, 1, 7, 7. Interceptando a 17, deve fazer mais uma? Afirmo, 595 Echo X-Ray, Charlie 402 agora na final da 10, está visual com o mesmo? Afirmo, tem visual e no que quer usar Echo X-Ray. Condições de aproximar como número 2 para pouso na pista no 7? Afirmo, pode ir. Vamos fazer mais um 360 aqui para ficar mais tranquilo. Gente, então reporta interceptando o final da 17, 595 Echo X-Ray. Portar Echo X-Ray. Salvador, boa tarde, 95, 3155, decolada 08, controle ano 208. 208, 3155. Ano 966, mantém o ponto de espera. Lima Quilo Zulu, avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento 090 graus, 129. Gente, livre, pouso no zero, Lima, Aquilo Zulu. O November 595 Echo X-Ray, autorizado final no 7, aposta curta final, baixa travada. Volta lá, curta final, Echo X-Ray. Vou no 966 alinhar e manter a cabeceira 1-0. No November 595 Eco X-Ray, pouso autorizado, pista 17, vento 090 graus, 129. Autorizado pouso, 17, Eco X-Ray. Lima Kilo Zulu, solo 10, direito no 211. Direito no 211, alerta de piloto. Nono 966, pista livre, decolagem autorizada, pista no 0, vento 090 graus, 129. X-Ray no solo 112, direita para a parte, está assinado frequência livre, boa tarde. Boa tarde, obrigado. Luno 966, decolada 112, controle 120, decimal 8. 08966. Torre Salvador, boa tarde, até 3192. Boa tarde, até 3192, tráfego Belo Estado, cheque trem, pouso autorizado, pista 10, vento 100, 0 graus, 109. Machado travado, autorizado, pouso, até 3192. Papão Romeu, Mike Eco Zulu. Prossiga, Mike Eco Zulu. Boa tarde, tá no regresso de Serrinha. Já tá visual com a 17. Possibilidade de efetuar um ajuste aqui, fazer um sinal direto, pouso na cabeceira? Gente, o Mike Eco Zulu, aeronave agora 3 milhas de Duna. Quem conhece o heliponto da IRMA? Afirmativa. Reporta no, na vertical da IRMA, o Mike Eco Zulu. Zulu, tá visual com a aeronave nacional. Azul 418 acende do tanque oposto autorizado após o mesmo, tem condição de decolagem imediata. Gente, Azul 418, boa tarde, após o TAM, alinhar e manter a cabeceira no zero. Após o TAM, alinha e mantém, Azul 418. Oi, o Zulu. Prossiga, Mike Eco Zulu. Possibilidade de descer para 500 pés? Afirmo. Zulu. São 3192 no solo 15, direito no 211, boa tarde. Direito 211, boa. Azul 4198, pista livre, decolagem autorizada, pista no 0, vento no 0, 0 graus, 109. Livre decolagem, dando 0 para o azul 4198. O Mike Eco Zulu, condições de pouso pairado na cabeceira 17, sem interferir com a final da 10? Totalmente. Gente, porta curta final, Mike Eco Zulu. Agora na curta final, com trem baixado e travado. Gente, autorizado, pouso pairado, cabeceira 17, vento 100 graus, 119, Mike Eco Zulu. Zulu. Mike Eco Zulu, corteja pouso pairado. Pouso pairado na cabeceira 17, sem interferir com o pouso na 11. Zulu. Torre, boa tarde, Azul 698, final da X-Ray, baixo travado. Azul 698, boa tarde, continua a aproximação, aguarda pista livre, informação de tráfego à sua esquerda, helicóptero prosseguindo para pouso pairado, cabeceira auxiliar. Ciente, aguarda pista livre, ciente do helicóptero e pouso pairado. Azul 4198, decolada 107, controle 1208, bom voo. 208 para azul 4198. Azul 698, pista livre, tráfego avistado, pouso autorizado, pista 10, vento 100 graus, 109. Desde pouso na 10, azul 698. O Mike Eggs, uma informação de tráfego, lembrada da azul, curta final, pista 10. É visual. Mike Eco Zulu, considera solo aos 119. Confirma o pátio. Vai pro pátio 4, Zulu. Pátio 4, livre táxi, taxiway, autocarro estacionar, frequência livre. Boa tarde, Mike Eco Zulu. Boa tarde, Zulu. Azul 698 no solo, azul 9, direita no 211, boa tarde. 211, direita no azul 698, 18. Costa, ponto espera da Papai X1 Novembro, boa tarde, ajuste no 0 no 3. Novembro, autorizado ingresso. Confirme se eu quero colocar para 35? Sim. Gente, mantém o ponto de espera só um instante. Em novembro, um aeronave agora, a 5 milhas afastado da cabeceira 17, ok? É, autorizado ingresso, pista 35, reposta alinhada e pronta. Índia November Alpha na escuta? Na escuta, Índia November Alpha. Gente, mantenha inicialmente a rotatória, o Índia November Alpha. Tenho decolagem agora de transporte de enfermo, vai decolar da pista 35, reporta visual com o mesmo, Índia November Alpha. Mantendo a rotatória, Índia November Alpha reportará quando estiver visual. Novembro, a intenção é, após decolagem, já manter radial 315? Afirmativo. Gente, prepara para decolar, só um instante. Galicom. No novembro, atento ao tráfego na rotatória, mantendo no 1500 pés, livre decolagem pista no 7, vento no 00 graus, 1, 1, 9, eco no novembro. Novembro, em Salvador, muito boa tarde, Oxané 6355, pronto, ponto espera 1-0. Oxané 6355, boa tarde, autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, vento no 00 graus, 1, 1, 9. Além da cola, pista no 0, Oxané 6355. No novembro, decolado aos 25, radial 315, prosseguindo com curva à esquerda. Reporta visual com Charlie 150 na rotatória. Novembro, empurrando para interceptar 315, ainda negativo visual. Gente, reporta visual, X1 novembro. Novembro, reportará. Ondas 1 November, Ecos 1 November. Ele já é o contrato, Ecos 1 November? Não, ainda negativo. Ele não tá, ele tá à nossa direita, confirma? Sim. Afirmativo, à sua direita, agora posição de 3 horas, 1.500 pés. November não tá visualizado não. É porque tá contra o som aqui. Ele não está contra com a Alfa 3-1, à sua direita, posição de 3 horas. Índia November Alpha é virtual com trânsito agora. Sim, Índia November Alpha, intercept final da 1-7, reporta curta final. Final, Índia November Alpha. Índia 355, decolada 27, controle 1208. 208, obrigado, trânsito, boa tarde. Controle 1208, boa viagem. 208. Índia November Alpha avistado, pouso autorizado, pista 1-7, vento 09, 0 graus, 1-09. Pouso autorizado na 1-7, Índia November Alpha. Após pouso autorizado, backtrack, taxa Delta Bate 4, reportará livrando a pista. Chamará livrando a pista, Índia November Alpha. Oceaneiro 6314, ponto espera, pronto. Oceaneiro 6314, alinhar e manter a cabeceira 1-0. Ali eu mantei na 1-0, 6314. Oceaneer 6314, decolagem autorizada, pista 1-0, vento 1-0, 0 graus, 1-0-9. Livre decolagem, 6314. Em November Alpha, solo 3-1, reporta livrando. Hoje é 6304, decolado aos 31, controle no 208, bom voo. 208, obrigado. Na frequência livre, boa tarde. aproximando com a esfera próximo no 620. Voo 620 autorizado, alinhar e decolar, pista 10, vento 100 graus 89. Alinhar e decolar, voo 620, decolar Salvador, boa tarde, eu vou no 869, passando externo, baixar travado. Sou em Salvador, gol no 869. Gol no 869, boa tarde, tráfego avistado, pouso autorizado, pista 10, vento 100 graus, 109. Sente, nível de pouso, 910, gol no 869. Confirme. Ok, Hotel Juliette Serra, mensagem vindo muito baixa, entendi. Quer prosseguir pra, direto para a cabeceira 1-7? É isso? Circuito pela direita da 1-7? Seguinte, na presente autorizado o cruzamento da final da 1-0. É porta na final pista 1-7, Hotel Juliette Serra, circuito pela direita. Voo 1869 no solo 46, direito no 21, décima 1. Direito no 21, 1 grato. Juliette Serra, tráfego avistado, pouso cabeceiro 1-7 autorizado, vento 1-0 graus, 1-0-9. Oi, Salvador, voo 1169, pode esperar, pronto, dá 1-0. Voo 1169, autorizado a alinhar e decolar, pista 1-0, vento 1-0 graus, 1-1-9. Autorizado a alinhar e decolar, pista 1-0, voo 1169.